Nada não estaria nessa não. Esse lugar escuro nada acontece. Fico feliz quando o dia amanhece. A justiça não me deixa falar. E sem ouvir a minha voz, me interna aqui nesse lugar. As prisões brasileiras ficaram mundialmente famosas pela falta de estrutura. O inspetor da ONU foi a campo fazer uma pesquisa sobre tortura. As cicatrizes ficam como herança da guerra. A violência morre, a gente enterra. A dor, o sofrimento passa e a gente supera. Porque a vida é uma dádiva, a vida é um dom. O corpo é o templo, a mente é a capela. Um dia tudo acaba como se fosse uma vela. É preciso colher os bons frutos dessa terra. Porque a vida é uma dádiva, a vida é um dom. Tô acordando com ressaca, mas sem ter bebido. Choro cansado, tô surdo, sem nada ter ouvido. Bem chateado, entre o falso amor e o falso amigo. Me tornei privilégio em um coração bandido. Então que tal começar hoje a mudança adiada? Fica de braços cruzados, na guerra cabe nada. Não adianta só tentar fugir de seus problemas. Ninguém merece, esqueça isso, viver vale a pena. Depois aprenda o que tiver que aprender em frente. Nem todos têm a mesma chance, quem é compreende. No país que a boca de fumo tá mostrando os dentes. Infelizmente o orgulho ainda mata muita gente. Quando peço força pra Deus vem a dificuldade. Pra me tornar mais forte, um gladiador de verdade. Não recebi o que pedi e mesmo assim orava. E o que eu ganhava era tudo que eu precisava. E os mesmos que nasceu orando vai crescer sorrindo. Às vezes morre se enganando por crescer mentindo. Anjo sem asa no colchão de papelão é filme. Durma nas nuvens, vem surfar comigo no arco-íris. E que teus olhos possam ver em mim a confiança. Nós é cara de bravo com coração de criança. E para aqueles que me julgam pela aparência, sou apenas o reflexo da sua incompetência. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. As cicatrizes ficam como herança da guerra. A violência morre, a gente enterra. A dor, o sofrimento passa e a gente supera. Porque a vida é uma dádiva, a vida é um dom. O corpo é o templo, a mente é a capela. Um dia tudo acaba como se fosse uma vela. É preciso colher os bons frutos dessa terra. Porque a vida é uma dádiva, a vida é um dom. Eu cresci no fogo cruzado, na mira do gatilho. Hoje sou grato até pelo ar que eu respiro. Eu me esquivei da morte, na norte eu sobrevivi. Só por Deus eu resisti. Hoje eu estou aqui, anota a placa primata 043. Pilantra não tem revanche, é sem boi, é sem ver. Eu tô numa correria intensa, o que eu quero tá muito longe. Mas pra chegar até aqui eu tive que fazer por onde. Que se foda seu hit, isso é poesia. Música pra eternidade, não pra durar 5 dias. Eles têm hype, mas não têm respeito. Eles têm fama, mas não têm conceito. Então cabe a nós, tira desses bois nosso por direito. Aqui o menor cheio de B.O., de robô gigante, de Glock pente alongado, de tiros traçantes. Sem fé não para em pé, pois falsidade é mato. Hoje a banana tá engolindo o macaco, isso é fato. Não tem dublê nem replay, ninguém quer pagar pra ver os loucos fora da lei. A vida é única e a salvação é individual. Ninguém apazigua a guerra espiritual. A gente só alcança a glória através da oração. Num planeta em que o amor tá entrando em extinção. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. As cicatrizes ficam como herança da guerra. A violência morre, a gente enterra. A dor, o sofrimento passa e a gente supera. Porque a vida é uma dádiva, a vida é um dom. O corpo é o templo, a mente é a capela. Um dia tudo acaba como se fosse uma vela. É preciso